Cana 6313, autorizado decolar para zona 0, vento 100, grau 09. Autorizado a DNA decolar na 10, 170 está autorizado, táxi Alfa Kilo, a posição é a 5 Lima, no PAT 3. Alfa Kilo, Lima, PAT 3, ou 170. Voo no 970, está reautorizado via para 2500 pés, o ajuste no 096, está autorizado após ITAP e voar o Serra Vito 366. ITAP 366, desce no via, 2970. Tan 3305, portão 5, está livre, chama táxi. Livre, chama táxi, 3305. Prossiga. Prossiga. Controle, chamou 2963, 3, 1, 3, boa noite, contato do radar, suba para o nível 360, na saída da El. Michele Bravo, Solo 07, confirma o fight. Para o H da... Michele Bravo. Tá mais perto, tá mais perto. Tem que ir o backtrack, libere a primeira esquerda. Taxi até o bate 5 no poste de frequência, boa noite. R910, azul 4070. 4070, completa final, chame a Torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, obrigado, 14 de salto, 4070. Deixa eu manter a posição e aguardo. Ok. 070, 2 milhas e meia para o 372. O Azul 070 autorizado pouso, pista 10, vento 1, 00 graus, 8 nós. Teve pouso, pista 10, Azul 4070. Leda, guarda R9 da 10, pista vista, gol 970, confirmar, ajuste. Foi 970, ajuste no 06, completa final do R9, e chame a Torre Salvador, 1-18-95. 95, boa, 906. Salvador, 3-1-7-2, passando 2-0-0, 1-1-7-2. 3-1-7-8, boa noite, acionei a identificação, via chegada Mari, desça para o nível 050. Pesado, ETAP, então 3178. Boa ETAP, 3178. 070, solo 13, livre direito, chama 121, decimal 9, o solo. 19, muito obrigado, boa noite, azul na 4070. Corta 3305 para o táxi com 219 agora, 3 horas e 2 horas e 35. Alternada para valer. São 3305, táxi autorizado via táxi Índia e táxi Alfa da ponto de espera. Ponto de espera, chame torre, frequência 118-95, ajuste de altímetro 10-16, tenha uma boa viagem. Salvador, boa noite, Azul 4070. Boa noite, Azul 4070. Táxi Alfa Kilo para o pátio 3, pátio de cargas, posição 3, Romeu. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, pátio de cargas, posição 3, Romeu, 4070. nós, é ponto Salteiro 83. Down, passar por baixo, esperamos. Fazer a ponta da 023, Skull Cadent, clear bom for off, down to 5, estado do feito, connect 1016. Passar o 50, connect 1016, é ponto Sol 023, amém. O 970, solo aos 1 no meio, direito 121, um, Marcio. Exato, igual 970. O Salvador, boa noite, igual 970, livrou via Foxtrot. Boa noite, igual 970. Prossegue táxi via Alfa, Kilo, para o pátio de cargas, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, posição 5 Lima, gol 678, está autorizado ao final do RNAV, após o ETAP foi para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés com ajuste no 0116. Descendo para... Copenal, descendo. 2500 pés. Descendo direto a 2500, está 3178, vai passar o Serra Vitor 366. 3178. Solo azul alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, confirmando reboque do pátio, do posição 03 até o pátio 3. Positivo. Ok, autorizado o início do reboque, chame no término, o Alfa Yankee Mike. Ok, agradecido. Solo Gol 970, a 5 Lima está ocupada, estão chamando na 5 Romeu. Ok, seguinte então, o Gol no 970, pode prosseguir, 5 Romeu. 5 Romeu, obrigado. And ground American 229. Go ahead, America. Yeah, American 229. Do you know if we're going to do the Momo departure tonight? Could you confirm, please? Yeah, we're curious. We're setting up our navigation here. Are we going to do the Momo departure with the Needham transition? Okay, the departure is Borba, okay? Bravo, Oscar, Romeo. Bravo, Alpha, Borba. Okay, American 229. Barba, which one? Barba. Okay, only Barba. Only Barba. Okay, just the Barba. Affirmative, only Barba. Gotcha. Boa noite, Oxenê 6224, autorizado Salvador para Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola pistão 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, corrigindo, saída Conde, com curva à esquerda. 20, boa noite. Controle 120.8, transponder 5541, Oxenê 6224. Correto, portão? 02, sim, champanhe para o pushback, seu nome. Após o pelô, foi para o Serra Vitor 366, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 016. Vai agora e depois o pelô para o 366, descendo para o 4000 pés, confirmando ajuste no 016. Firma no 016. Not the Barba 1 Alpha or anything, Barba runway 10. What's the transition? Okay, so Barba Beach is going to be Barba, then 40, Fox Romeo Oscar, Tel Winger transition. Which is your first airway in your route? We haven't gotten that yet. Hey, stand by. Serra Vita 366, visual 3-1-7-8. 8, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 2-9-5, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alpha, and then fly to Frotti, Fox Romeo, Oscar Tango India. Fox Romeo, Oscar Tango India, Frotti. Yeah, due to a restricted area in activity, the moment departure is suspended, okay, so we are making Barba this time. Yeah, but how about, could we do, Ground American 229, are we going to the intersection Barba? And then to Fronti? Intersection autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-1. Riposta 3178. There is a Borba departure, okay, on the chart. There is Borba departure, just Borba. And after, you fly to Frotti in your area, Zulu 20. Okay, then we're going direct to Barbara after doing the Barbara departure and then direct Fronte. That's it. Barbara departure and then fly to Fronte to intercept your airway. Okay. Down 023, let's find our final procedure down to 2,500 feet, connect 1016. On connect 106 down 2,500 feet, the port call 023. Bono 723, completa final, chame a torre, Salvador 118.95. Noite, 3305, chame agora a Recife na frequência 12685 e alterna 125.45. 2685-2545, boa noite, tá? 3305. Oi. Salvador, boa noite, voo no 868, informação Sierra. Noite, voo no 868, na presente voo de Itape para a chegada Mar e desça para o nível 050, ajuste no 096. Itape, conheça 1016, 1868. Salvador 78, direito 21, Alisson. 19. Salvador, Tan 31. 78, Severão. Boa noite, Tan 3178, prossegue taxi via Alfa. Reporte antes da taxiway, Juliette. Alfa vai reportando para Juliette. Salvador, boa noite, Gono 723 na final. Gono 723 autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado pouso na 10, Gono 723. Juliette, está 3178. 3178, ingresso da sua Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, está 3178. Salva 023, confirma a weekly para LS, runway 10. Affirmative, Portugal 023. Contact tower 118.95, have a nice night. Tower 118.95, clear for LS, report to call 023. Salvador, boa noite, Ponte Call 023, approaching Dunas and intercepting ILS. Continue approach, stand by for any clearance. Continue approach, Ponte Call 023. Confirm the ILS is working. ALS is not working, okay? Neither the ILS. ILS is out of service, approach call 023, copy. Solo Azul Alfa Yankee Mike, finalizando o reboque, muito agradecido, um bom serviço, uma boa noite. Boa noite igualmente, bom descanso. Gol 9723, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 6 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, posição 6 Lima, gol 9723. Control 023, clear to land. The wind is 100 degrees, 12 knots. 6119, report call 023. Após ITAP, está autorizado a final da aeronave. Após ITAP, desça para 25006 com ajuste 1069. 1016, após ITAP, autorizado para o segmento. Após ITAP, pode vá para o 366? 366. Acelerado com 1016, 2500. Portugal on the ground at 37, lead to the right and call 129. 129 and first flight, call 0-2. Taxi via Alpha report before taxi via Julie. Via Alpha report before Julie, call 023. Salvador, Portugal 023, approaching taxi by Juliet. Okay, Portugal 023, taxi by Juliet, then 1-1. By Juliet, guide 1-1, Portugal 023, vai até amanhã. Salvador, Salvador, boa noite, 36224, na portão 2, para o Mustang, estacionamento. Autorizado, Chantex. Autorizado, chamar a taxi, 6224. Bermuda 10, estabilizado, boa noite, meu Deus. Boa noite, meu Deus, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, bom serviço. Autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Livre na 10, 8 mil. 1, vindo a posição 1, 1, para o pátio 3, posição 4, Romeu. E Alfa Yankee Romeu, aguarde para início do reboque. Posição 1, até o pátio 3. Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, seguinte, aguarde. Ok, Alfa Zulu Bravo no aguardo. Oceaner 6224 para o táxi, 199 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Táxi autorizado, direita, ponto de espera 1895. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera 9096 no ajuste de altímetro. Oceaner 6224, uma boa viagem. Oceaner 6224, livre táxi. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6224, ponto de espera 1-0, pronto para decolagem. 6224 autorizado, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, Oceaner 6224. Solo, 47, direito, 219, solo. 219, quer sair? Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 8-0. Oceaner 6224, autorizado decolar, vento 120 graus, 109. Juliette decolar, 120 graus. 4 Bravo. Siga. Azul Alfa Zulu Bravo, encontra-se aqui do Aguada para iniciar voo. Ok, estou ciente. Inicialmente, o senhor vai efetuar o pushback da aeronave, ok? Efetue o pushback da aeronave e aguarde para o táxi até o pátio 3. O Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo copiou o solo? Alfa Zulu Bravo copiou. Ok, ciente. O senhor vai puxar a aeronave, ok? E vai aguardar para o táxi. Ok, a gente vai fazer reboque do bate 1, da posição 1 para o bate 3, posição 4 Romeu. Ok, estou ciente. Mas eu tenho uma aeronave na Alfa, o senhor vai iniciar o push da aeronave e vai aguardar para prosseguir até o pátio 3. Ok, Alfa Zulu Bravo 7. Tabela 90, saída Condes, né, H224. Juliette, voo 868. Voo 868, ingresso aqui, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, voo 868. 224. CM2224, passarelo 2224. Foi direto Serra Vitor 366, Costa Delta descida. Direto Serra Vitor 366, chama na Aparecida 2224. Controle o passarelo 2224 para descida. Para 4.010, avisa 06, 2224. 4.016, 2224. Flunky, Boston Romeo Oscar Tango India. Then it intercepts Upper Zulu 20. And from Flunky to intercept 20, we can't do that. We're going to have a fixed, a point to go to, like direct Nino. Nini, okay, stand by 1 minute, American 229, okay? Stand by 1 minute. Salvador, azul alfa no lugar. Prossiga, está autorizado, até o faixa 3, autorizado. Ok, azul alfa no lugar, o sete. Passaredo 2224, desça para 2510, autorizado o RNAVE, reporte estabilizado. Positivo, 2500 vai reportar estabilizado o RNAVE, 2224. American 220 Salvador. American 229, go ahead. 229. We are checking now because the restricted area was due until 00. Okay, now I think now it's not activated anymore. So you expect the Momo departure, Momo left turn to Momo departure, and Nenning position. Okay, now we're doing the Momo for the Nenning transition. And then there would be Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, then as filed, American 229. Okay, that's correct with your navigation. We're 230. Okay, right. An altitude, initial altitude for American 229? The transition. Yeah, do you have an altitude for American 230 after on the departure? Salvador, muito boa noite. Eu Terra. But normally you are clear to climb to your flight level. Okay, American 230, we copy. 0168, Oscar, 6200, contato para a descida? 6212, desça. É 6224, desça para uma centena. Para uma centena, o nível 100, na média dos quatro. Afirmativo. Estabilizado. 6212. É 224, serviço radar encerrado, já vai passar a posição Conde, chame Aracaju no 20 decimal 3. Passarelo 2224, Romeu Serra Victor 366, visual com a pista. Semi Torre 198, decimal 95. 895, boa noite. Boa noite, passarelo 2224, passou Serra Victor 366. Passarelo 2224, autorizado por Vistuno 0, Ventura 00 graus, 109. Autorizado, passarelo 2224.